calças enquanto dormia. Foi uma troca de dia. A merda ficou encostada. Tentei limpar, mas não adiantou nada. Vou limpar a bunda, mas não sei o que fazer. Já tentei de tudo, mas ela continua a perder. Tentei lavar com pielina. Tentei deixar ela de molho. Tentei colocar no fogo. Tentei jogar ácido. Tentei ralar no asfalto. Mas eu recorro com meu cozido. E com a bunda com quente situação. Limpar a bunda, mas não sei o que fazer. Já tentei de tudo, mas ela continua a perder. Quero limpar a bunda, mas não sei o que fazer. Já tentei de tudo, mas ela continua.